Muitas vezes não conhecemos a época exata em que ocorreram tais histórias. Apenas sabemos disso quando é citado o nome de alguém ou algum profeta conhecido para sabermos a época em que ocorreu tal acontecimento. E a maioria dos acontecimentos entre a época de Adão e a época de Noé são desconhecidos. E já que o nosso objetivo é extrair as lições para a nossa vida, para a nossa crença, para a nossa conduta, devemos lembrar, quando ouvimos essa história que ocorreu com os primeiros filhos de Adão, lembrar sobre a importância do baixar das vistas, recatar o olhar, غض البصر, sobre o qual Deus o Altíssimo diz: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dize aos crentes que baixem suas vistas e guardem seu sexo. Isso lhes é mais digno. Por certo, Allah é conhecedor do que fazem. E o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse: An-nadratu sahmun masmumun min siham iblis. Man tarakaha min khawfillah, athabahu Allah imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. O olhar é uma flecha envenenada das flechas dos satanás. Aquele que o abandonar, aquele que deixar o olhar pecaminoso e se abster dele, Deus dará em troca a ele uma fé cujo gosto a pessoa sentirá no seu coração. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse: Inna Allah kataba ala ibn Adam hadhahu min az-zina. Adraka dhalika la mahala. Fazina al-'ayn an-nazar wa zina al-lisan al-mantiq. والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. Deus prescreveu sobre o ser humano a sua parte sobre o adultério. O adultério da vista é o olhar. O adultério da língua é o falar. E o coração deseja, e o sexo autentica isso ou o desmente. Portanto, aquele que solta as rédeas do olhar não se controla, não controla o seu sentimento, ele estará caindo em pecado e estará prejudicando a si mesmo em sua retidão, em sua fé, em sua religião e em sua saúde. São conhecidos hoje, principalmente nas sociedades que há muita liberdade, os problemas psicológicos e os problemas de saúde que atingem as pessoas que não têm um controle sexual. Então nós lemos e ouvimos que o mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: o olho é adúltero quando olha. E também, entre os cristãos, no Evangelho de Mateus consta que não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabeleceu aquilo que Jesus estabeleceu de regras para proteger o ser humano em sua fé, em sua conduta, em sua saúde. A religião vem para proteger o ser humano em sua religiosidade, em seu corpo, em sua mente, em sua honra e em seus bens. A esses cinco pontos damos o nome de Ad-Darurat Al-Khams, as cinco necessidades, os cinco pontos gerais, os cinco pontos principais que o ser humano precisa proteger em sua vida para ter uma vida feliz, para ter tranquilidade, para estabelecer uma sociedade digna, tranquila, para estabelecer uma sociedade estável e para no futuro ter a salvação na vida eterna no paraíso. Cinco pontos. O primeiro ponto é din, e para isso foram estabelecidos os pontos de crença, adoração. E o segundo ponto é nafs, a vida. O homem tem direito à vida. e foram estabelecidas regras para proteger a vida do ser humano, e é também obrigação do ser humano preservar o corpo, preservar a saúde. O terceiro ponto, al-aql, a terceira necessidade, al-aql, a mente. Por isso, nos foi proibido, por exemplo, a bebida alcoólica, para manter a mente sã, para sabermos o que estamos a fazer, para não cometermos o erro sem conhecermos aquilo que estamos fazendo, os erros, os crimes, sem ter a mente sã e saber diferenciar entre o errado e o certo. O quarto ponto, al-'ird, a honra. Deus estabeleceu as regras que vêm proteger a minha honra, a sua honra, a honra do ser humano, a honra da sociedade em geral. E o quinto ponto e a quinta necessidade que o ser humano tem que deve proteger, al-mal, a riqueza, os bens. O ser humano tem direito à posse, e essa posse deve ser protegida, e ninguém pode tomá-la senão por direito. Decoremos esses cinco pontos e pensem na lei de Deus. Toda a lei vai abranger esses cinco pontos, essas cinco necessidades. Ad-din, a religiosidade, a crença. An-nafs, a vida, o corpo. Al-aql, a mente. Al-ird, a honra. Al-mal, os bens, a riqueza. E dentro do assunto da honra da família, Deus estabelece uma conduta que, quando seguida, irá trazer tranquilidade, estabilidade, amor, o amor verdadeiro. Não o amor pregado hoje, difundido hoje, onde uma mulher é vista por centenas de homens por dia e desejada por centenas de homens por dia, e isto é chamado de liberdade. Onde o homem desrespeita a mulher, desrespeita a mulher para a qual ele olha e desrespeita a mulher que é a sua esposa, que é a sua parceira na vida. E o olhar pecaminoso traz diversos prejuízos para a religião, para a saúde, para a sociedade. Para a religião, o gosto da fé vai embora e a pessoa se entrega ao desejo, e o coração não sente mais a sua relação com Deus e o seu respeito a Deus, que deve estar acima de tudo. E vimos o exemplo disso na história de Al-Jahiliyyah al-Ula, que contamos anteriormente, e por isso estamos a tocar nesse assunto agora, para extrair lições daquela história que contamos, que ocorreu antes da época de Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Por isso, o melhor remédio para a doença do olhar pecaminoso, para a doença do desejo sexual que se inicia com o olhar, é lembrar de Deus em toda hora, lembrar de Deus sempre, e nos lembrarmos de que Deus nos vê e nós não o vemos. E o homem e a mulher devem lembrar também da virtude, da recompensa que Deus concede àquele que se abstém daquilo que Deus proibiu. Dentre os ditos citados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam nesse assunto, ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. Todo muçulmano que vê a beleza de uma mulher e depois recata o olhar, baixa o olhar, Deus renova para ele uma adoração cujo gosto ele vai sentir no coração. مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواس الكبار مع الله في لألآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ودفق المطار